Bem-vindos ao nosso Falando Nisso especial de hoje nesse canal YouTube, comemorando 250 mil inscritos. Uma marca notável para um canal que começou e que continuou aqui sendo produzido de uma forma amadora. Eu gosto dessa palavra, né? Bully, Júlia Bulhões, Marina, Helena, Marco, Carol, todo mundo aí da banda que até hoje tem acompanhado aqui o canal, cada um dando a sua ajuda, o Jack com as suas invenções geniais, né? É um canal, vou lembrar, né, um pouco os princípios aqui da brincadeira. Te recebe perguntas e responde de forma não roteirizada. Eu sei que muita gente vai dizer assim, não, mas essa bibliografia, aquela outra, apareceram coisas. De fato, não é um espaço para que, vamos dizer assim, eu tenha que pensar mais uma aula, mais um levantamento bibliográfico. A gente faz alguns apontamentos desse tipo, mas é principalmente um espaço de encontro não roteirizado, portanto, eu vou falando aquilo que aparece a partir da pergunta. É um Falando Nisso especial, porque como vocês estão vendo, a barba se foi. E ela se foi por um motivo nobre, um motivo acadêmico maior, um motivo que nem Rafael, em toda a sua glória, poderia pintar na sua escola de Atenas, onde estava lá o Everton, onde estava lá Breno Lopes e o campeonato da Libertadores. Agora temos duas Libertadores. A barba foi removida como a promessa foi feita aqui. Agora vamos usar outra barba, né? Porque temos outros campeonatos, Mundial e etc. Bom, mas fecha a brincadeira verde. Queria anunciar também para vocês a aparição aí do podcast Falando Daquilo. Um podcast então produzido pelo Bully, junto com, para aqueles que querem ver, na verdade ouvir, o podcast relativo aos Falando Nisso, procurem, está lá no Spotify também, Falando Nisso Mesmo, né? É onde vocês vão ter a versão em áudio dessas nossas conversas aqui. Mas agora o que está aparecendo é o Falando Daquilo, e o Falando Daquilo é um comentário sobre assuntos da semana, um comentário mais longo, mais leve, em que a gente pode assim ter uma estrutura de bate-papo, falando então com vocês aí daquilo. Mas para fazer a comemoração dos nossos 250, um quarto de milhão, eu queria responder a pergunta de Thiago M. Christian, você me deixa na falta. Cadê o seu livro Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica? Por que ele está em falta na Amazon, do Tio Bezos? Acho que não é mais o Tio Bezos, hein? Aida Paiva, Dunker, eu escrevi que não estava conseguindo ler o seu livro Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, porque eu não me sentia bem. Lembra? Bom, tá bom, Aida. A Parte do Fogo. Por favor, Christian, publique novamente seu livro esgotado Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, porque até na estante virtual não se encontra. Simone Simões, professor, como faço para conseguir comprar uma cópia desse livro Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica? Estou no quarto ano de psicologia precisando muito. Bom, todos aí vocês que fizeram esse pedido, esse apontamento, aqui está, apareceu então pela editora Zagodoni, no contexto dessa coleção, Ato Psicanalítico, que estava na Ana Blume e agora veio para a Zagodoni, e a Zagodoni está publicando então gradualmente todos os volumes. Vai vir um volume sobre a pele como litoral, que a gente fez aí com o pessoal, é um livro bem procurado. Outro livro que a gente fez sobre construção de casos clínicos. E agora apareceu o Jabuti, o livro pelo menos mais gordo que eu já escrevi. Dizem que como autor, né? Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, uma arqueologia das práticas de cura, psicoterapia e tratamento. É um livro que ele nasce de uma aposta, né, com os meus queridos orientadores de pós-doc, Erika Burman e o Ian Parker, que depois teve sua primeira versão como meu trabalho de livre docência, um professor no Instituto de Psicologia, no Departamento de Psicologia Clínica, e que depois teve foi publicado em uma versão inglesa, né, pela Carnac Books, que é uma editora muito consagrada, muito antiga, né? E agora passou para Routledge. Então a edição desse livro em inglês vocês vão encontrar agora na Routledge. E em português, pela Zagodoni. Uma aposta que eu lembro que eu fiz com os meus orientadores, que era mais ou menos o seguinte: será que a gente conseguiria contar a história das práticas que originaram a psicanálise? Não do conceito de inconsciente, ou de repressão, ou de pulsão, mas, assim, os fazeres. Ah, o que foram os fazeres que estão na arqueologia do que a gente faz hoje? Isso contado ao modo de uma história, né, cujo modelo era né, a fenomenologia do espírito, do Hegel. Ou seja, em que ao mesmo tempo a gente conta do passado, narrativiza esse passado e ou interpola com uma espécie assim de consciência reflexiva sobre o que é esse passado, aonde esse passado nos levou. Então é obviamente que o livro não conseguiu fazer isso, mas ele ficou um livro bastante divertido porque ele preserva esse sentido de narrativa, né? Todos os capítulos têm uma história, tem uma referência, vamos dizer assim, que é ao mesmo tempo da cultura, mas também da literatura, das ciências, né? E eu vou passar um pouco então por esses capítulos, só para me lembrar e comemorar com vocês, né? O livro começa com esse capítulo chamado A Dúvida de Ulisses. É o momento que Ulisses está lá no terreno de batalha e daí ele para e se pergunta, né? Devo atacar ou devo fugir? Isso é absolutamente inusitado para um herói grego, né? Porque sempre sabe quem ele é, portanto, sempre sabe o que ele vai fazer. A partir dessa dúvida do Ulisses, eu comparo isso com os heróis bíblicos, né? Pegando uma fórmula que estava lá no Auerbach, né? Mimesis, um trabalho clássico em teoria da literatura. E daí vou mostrando como a gente tem dois modelos diferentes, assim, de loucura. Um modelo grego e um modelo judaico-cristão. E que esses modelos envolvem diferentes teorias éticas, né, sobre o agir humano. Além desses dois modelos, eu trabalho com um exemplo do Lévi-Strauss, que é o caso do Quetzalite, que era um xamã que não acreditava no xamanismo, que achava que aquilo tudo era uma enganação e que ele não conseguia entender como que as danças e palavras que ele fazia davam certo e a parturiente tinha o parto e aquela pessoa que estava doente se curava, né? Quer dizer, o que é eficácia simbólica? Então, começando por aí, passando pelos primórdios da medicina, né? Então, de novo, eu vou comparar a medicina do Empédocles de Agrigento, que para alguns teria sido assim, o último xamã, esse herói político, esse pesquisador da alma, né? Contra a versão oficial da história da medicina, que vai dizer, ela começa com Hipócrates, de Cos. O diagnóstico versus o prognóstico. E isso, retomando sempre, por exemplo, as homenagens que o Freud faz ao Empédocles, como o Lacan relê e discute com os pré-socráticos. Passo aqui também pela medicina platônica, a medicina da alma, de como o nascimento da filosofia, ele já tinha lá um espaço para essa ideia de que todos deviam ser médicos da sua própria alma. E que haveria, então, uma participação entre o sofrimento e a loucura e a falta de saber, ou de uma certa relação com o saber. Daí no terceiro capítulo eu faço uma releitura da Antígona. A Antígona é essa heroína que o Lacan toma como referência para falar da ética da psicanálise, e eu vou dizer assim, olha, a gente tem maneiras diferentes de ler a tragédia e a tragédia de Antígona, como um processo estético, social, de reconciliação, né, de integração daquilo que tinha e estava fora, né, ou de catarsis, né, da exclusão daquilo que é o mal para fora, ou um modelo, vamos dizer assim, funcional, em que A catarse é, no fundo, uma espécie de ajeitamento das coisas, né? Das relações ali entre a Dike, lei dos deuses e a Nomon, a lei dos homens, e valorizando aqui então uma terceira forma de entender a tragédia, que eu chamei de catarsis desintegrativa, uma forma da gente colocar e da expressão estética para um conflito que desarma o conflito, né? que mostra que ele está mal posto, que demanda, enfim, uma outra escritura. Daí eu passo pela história da retórica, né? A partir de uma indicação simples, banal, do Lacan, de que o analista ele tem que entender de metáforas, de metonímias, de construções de pensamento, ele tem que... Quem é que leu Quintiliano? Quem é que leu Gorgias? Que é a história dessas que tentaram descrever como a gente convence e influencia os outros? Ai, que coisa horrível! Vamos estudar como é que isso foi feito, como é que isso se relaciona com a política, como é que isso se relaciona com o bom uso da linguagem, como isso estava lá desde os primórdios da Grécia. Daí vem um capítulo que foi muito controverso, em que eu tento dizer o seguinte. Olha, Foucault descreveu uma série de práticas aí que ele chamou de o cuidado de si. Interpretação de sonhos, análise de ideias, meditação. A gente já passou por isso aqui no canal algumas vezes. A minha hipótese é de que a gente poderia então falar da psicanálise como a herdeira do cuidado de si, né? Dessas práticas. E o cuidado de si pode ser pensado então aí como uma imbricação, como uma atitude política, como uma atitude de renunciar a exercer o poder, né? Essa atitude que apareceu na pergunta do Alcibíades, né? Quero mandar, quero ser político. E o Sócrates diz, então Epimeleia rotou. Então cuida da tua própria alma. Daí a gente vai para a filosofia e eu passo pelos três ou quatro momentos aí da filosofia moderna. Então o nascimento do sujeito com o Montaigne. Então, problema antropológico, né, da diversidade do eu, de como o Descartes responde a Montaigne. E aí temos, enfim, eu aproveitei para apresentar a teoria dos discursos, do Lacan, a partir do Montaigne, apresentar a teoria do ato analítico, a partir do Descartes, né, e o problema do sujeito em psicanálise. Há um desenvolvimento aqui sobre o estatuto científico da psicanálise, por que que a psicanálise... Ela, vista de um ponto de vista, é uma ciência, vista de outro ponto de vista, não é. Como é que ela, no fundo, recoloca a pergunta sobre o que é fazer ciência, né? Então, isso recolocado lá na discussão histórica do nascimento da ciência moderna. Como Lacan e Freud vão se relacionar com isso. Daí vem um capítulo sobre Kant e o patológico. Um pouco assim, uma espécie de resumo, de marcação... concentrada de como nasceu, né, a diagnóstica contemporânea. No fundo, ela é muito descendente do Kant. Né? Krafft Ebing, Kraepelin, Meyer Gross, Bleuler, inventor da esquizofrenia, todos eles, no fundo, são variantes do kantismo. E aí eu coloco como a psicanálise ela se opõe ou ela vai tentar fazer uma espécie de contraparte disso, né? Ao redefinir o patológico não como violação da moral, né, do Zollern, mas como, vamos dizer assim, uma psicopatologia que leva em conta a centralidade do desejo. Daí vem um capítulo mais lido e também mais odiado desse livro, que chama-se O Nascimento da Clínica. Ele é dado em muitos cursos de psicologia para explicar e tentar assim, encontrar uma definição do que nós chamamos de clínica. Num certo sentido, o que nós temos que ver com a medicina, com a nutrição, com a fonoaudiologia, com outras práticas que são assim, práticas que levam em conta e se fundamentam no método clínico. Então a gente tem a psicanálise como uma experiência de cura, isso tem que ver lá com os antigos, e a gente tem a psicanálise como um exercício método. Ele é um caso particular do método clínico, e aí eu tento mostrar, né, como Freud, como a psicanálise, ela subverteu cada um dos elementos da estrutura elementar da clínica. A estrutura formada pela semiologia, né, quer dizer, pelos signos que determinam aquela forma, tipo de clínica, pela diagnóstica, pela etiologia, ou seja, a teoria das causas, e pela terapêutica, né, de como a gente deve agir com um fundamento clínico né, a partir desses três pilares, né, semiologia, diagnóstica e etiologia. Mas isso eu conto a partir então do encontro entre o personagem do cirurgião barbeiro, errante, meio palhaço, que vivia de arrancar dentes e consertar assim o que dava nas pessoas, e como esse personagem se encontrou com o professor, né, de anatomia, de fisiologia, se encontrou num lugar específico, que é o hospital. Então esse capítulo é uma história do hospital, esse capítulo é uma história do nascimento da clínica moderna, né, e do corte epistemológico com a teoria das constituições, né, do Galeno, da antiguidade, terra, fogo, água e ar, e como a gente tem uma relação aí de origem entre psicanálise, psiquiatria e psicopatologia, tentando separar um pouco psiquiatria e psicopatologia, coisa que muita gente assim junta e põe no mesmo pacote. Psicopatologia tem que ver com literatura, com antropologia, tem que ver com sociologia, tem que ver com linguagem, né? Ela é muito maior do que o campo da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise, mas isso ficou assim um pouco esquecido. O capítulo seguinte é também um capítulo amaldiçoado, onde eu tento mostrar por que que a psicanálise é uma experiência dialética, ou seja, o que que Hegel tem que ver com o que a gente faz, né? Seja pela descoberta e tratamento das nossas ilusões, seja na dialética do senhor e do escravo, seja na lógica do real, esse conceito aí lacaniano que vem lá do Hegel. Aí a gente tem um penúltimo capítulo sobre a construção de casos clínicos, né, onde eu vou apresentar a história, mais a hipótese mais geral do livro, de que a psicanálise é um processo de cura, mas ela também é um processo terapêutico e é também o exercício do método clínico. Uma dificuldade de cernir qual é a cientificidade da psicanálise é porque ela é tripla, né? Quer dizer, o seu fazer, ela tem três rios que convergem para isso, né? E isso a gente vê, então, nas estratégias de construção de casos, que é onde a clínica se afunila. Terminando o texto, eu vou falar então da lógica e da política na experiência psicanalítica, do Lacan como topólogo. Seria o Lacan o libertador da psicanálise ou ele é uma nova alienação? E aí apresentar a minha hipótese, né, e minha segunda, terceira hipótese nesse livro, de que a gente tem uma maneira de formar esse campo que é a psicanálise, definida por esses três vértices que eu apresentei aqui para vocês, mas que o que é característico do seu movimento histórico, dos seus fazeres constitutivos, né, é que há uma impertinência, né, entre lugar, espaço e posição. Então, as práticas que a gente viu aí ao longo do livro, elas ocorrem num determinado espaço, um espaço de poder. Esse espaço organiza lugares que podem ou não reproduzir essa forma poder, e dentro desses lugares a gente tem posições, tomadas de posição. Então, acontecimentos. Bom, a história da psicanálise poderia ser pensada como uma topologia histórica pela subversão dos espaços, né, pela invenção de fazeres que subvertem os espaços que os tornaram possíveis. A psicanálise nasce da medicina, mas ela subverte a medicina. A psicanálise vem da retórica, mas ela não é um exercício retórico. A psicanálise depende do cuidado de si, ela emerge a partir do cuidado de si, mas ela não é exatamente a realização dessa formação, né, de um autocomando, de um autoconhecimento, né, de si. Então tá aí a viagem para qual eu convido vocês, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, com qual eu ganhei o Jabuti número 54, né, um momento muito emocionante da minha vida e também do nosso grupo de pesquisa, dos nossos amigos, né. E convido vocês, mais uma vez, lembrando, né, para o nosso podcast, Falando Daquilo, que vai estar disponível no Spotify, e para a versão em podcast dos nossos Falando Nisso, se chama Falando Nisso Mesmo. Já que chegamos a 250 mil inscritos, vou fazer aqui uma coisa que a gente raramente lembro de fazer. E, apesar do bullying dizer, faça isso, porque ajuda o canal. Que é, inscreva-se no canal. E tem uma história do sino, né? Se você quiser, você pode pôr também um sino. Eu não sei direito o que é isso, mas parece que é bom se você põe o sino. Então põe o sino, inscreve no canal, curta e compartilhe, né? E, então aí, o Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, que é um dos três livros, né, dessa trilogia. Estrutura e Constituição é o Mapa Mundi. Mal-estar, sofrimento e sintoma é a versão nacional, é a versão made in Brasil desse livro aqui. E eu não achei, mas tem o Reinvenção da Intimidade, Políticas do Sofrimento Cotidiano, pela UBU, que forma essa trilogia. São três livros que são juntos, andam juntos, né? Tem uma outra trilogia, que é a trilogia sobre Lacan, especificamente, que é o livro sobre a psicose na criança, Cálculo Erótico do Gozo, e o livro, que eu também não achei, chamado Por que Lacan? Né? Se você quer, então, ter uma ideia aí geral do que a gente fez, aqui a versão em inglês, né? The Constitution of the Psychoanalytic Clinic, History of its Structure and Power. Tem esse livro que eu gosto muito, Análise Psicanalítica de Discursos, que eu escrevi com a querida Clarice Paulon e com José Milan, Guillermo Milan Ramos, El Boludo Más Querido Que Hay. Esses dois livros, o pessoal comenta muito, muito bem deles, é Discurso Semblante e Litorais do Patológico. São dois livros da Universos, né? Uma editora pequena, menos conhecida, sobre os seminários 16 e 17. Tem esse livro da Contra Corrente, que saiu esse ano, que eu gosto muito, Paixão da Ignorância, que é o meu debate aí com a educação. Junto com a Ana Lucília, querida Ana Lucília Rodrigues, a gente fez esse box, na verdade são 8 volumes, Cinema e Psicanálise, né? Isso tá aí, a gente já fez alguns vídeos sobre esse material, né? O nosso best-seller! Vendemos mais de 40 mil exemplares, eu queria agradecer a todos vocês, realmente isso foi uma surpresa total aqui para a galera. Caiu a arquibancada geral. Christian Dunker, Cláudio Tebas, O Palhaço e o Psicanalista. É um livro sobre escuta. Escuta para todos. Quem quiser, um pouco de escuta. E esse livro eu vou mencionar porque ele é muito querido. Um livro que eu fiz com o meu amigo José Luiz Aidar, né? Chama Zizek Crítico. Né? É um livro que eu organizei. Então aí tem mais, sei lá, um tanto de livros que pus um capítulo, organizei. Mas esse foi o primeiro livro sobre Slavoj Žižek no Brasil. Então tem um carinho assim todo especial por ele. Tudo bem, gente? Todas as referências desses livros vocês vão encontrar aqui na aba do canal, que é quando você clica onde mesmo, Bully? Na inscrição. Na inscrição. Descrição. Descrição. Não confundir descrição com inscrição. Pode clicar na inscrição. Pode ser, a inscrição é boa também. Isso, faz inscrição e daí vai em descrição. E você poderá adquirir todos esses volumes por módicos preços e em oferta e etc. Hoje eu fiz o meu balangandã aqui. Então é isso, gente. Hoje a Queronta foi longe. Navegamos pelo Restige para sua fonte primordial. Quase chegamos no reino de Plutão e... como chamava a esposa de Plutão? Perséfone, que vivia uma parte do tempo em cima da Terra e outra parte do tempo embaixo da Terra. Gente, até a próxima. Aperta aqui no Aqueronta Movebo e segue o rio, segue o barco.